A minha boca chama pelos teus seios. A minha mão aguarda a tua mão. O meu sopro espera para a resposta da tua entusiasmada inspiração. O meu joelho aguarda pelo sinal que a tua mão há de soltar como uma estrela. O meu ouvido aponta a tua língua que já brinca distraída na orelha. Com os dedos descubro a tua anca e desenho a curva suave que há nela. A tua coxa já se encaixa na alvorada do meu sexo contraído e sentinela. A minha mão cavalga-te nas costas e navega no rio da sentida liberdade. Faz-te ninho no oceano doce e quente e persegue-te na morna tempestade. O meu ouvido alerta já te ouve, pequena onda náufraga na praia. Já sente a tua mão acesa nesta mão que estremece em afetos e desmaia. Se quisesses, se quisermos, porque não havemos de tentar voar um dia, assim, eu contigo e tu sempre, sempre em mim, até à cinza desta lenta combustão.